Hora de receber o ano novo. Com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim no passado. E abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo que é bom. Um renovar de sentimentos positivos. E um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para este ano. Que sejam 365 dias de realizações. Sucesso e muita prosperidade. Feliz Ano Novo! ZipRotateUSA.com.